Guarongue. Ai, mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário. Alá, alala, oh, alala, oh. Até cansei de ir. Auê, auê, auê, auê, auê, auê. Se encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisete, boca de siri. Se encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisete, boca de siri. Quase que morri de solação. Jogaram pó de mico, mas não fiquei jururu. Continuei me exibindo, me desmilinguindo no passo do canguru. O trem atrasou quando eu fui pra Miriti, mas você disse rir. Ai, eu saí de Saronde. Mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário. Alá, alalaô, alalaô. Até cansei de ir. Auê, auê, auê, auê, auê, auê. Quem encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisete, boca de siri. Quem encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisete, boca de siri. Ai, mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário. Alá, alalaô, alalaô. Até cansei de ir. Auê, auê, auê, auê, auê, auê. Quem encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisete, boca de siri. Quem encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisete, boca de siri. Quase que morri de solação. Jogaram pó de mico, mas não fiquei jururu. Continuei me exibindo, me desmilinguindo no passo do canguru. O trem atrasou quando eu fui pra Miriti, mas você disse rir. Ai, eu saí de Saronde. Mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário. Alá, alalaô, alalaô. Até cansei de ir. Auê, auê, auê, auê, auê, auê. Quem encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisete, boca de siri.